segundo Bregaço do Luzeiro. Venha reviver as músicas que marcaram em sua vida. Com Viviane Batidão. E os DJs Ted Midback e Top DJ Nildo. É só no Bregaço. É na sede do Luzeiro. Ouvi sua voz banda Fruto Sensual. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. Luzeiro, venha reviver as músicas que marcaram em sua vida. Com Viviane Batidão, com Viviane Batidão. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lobato é a melhor seleção. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. Take you, I'll keep. protect you, I'll hide you. DJ Nildo, o top das marcantes, o top das marcantes. Ted Midback, esse sim conhece o que é bom, fazendo a galera dançar. John é consagrado, o melhor da região.

Trazendo só as tops dançantes do momento. É na sede do Luzeiro. DJ Genilson. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Tudo o que você gosta de ouvir e dançar. To make A sua produção perfeita. Música. agora estou tão só. Do Luzeiro. Venha reviver as músicas que marcaram em sua vida. Com Viviane Batidão. Com Viviane Batidão. Te amo, que não vivo sem você. Você na minha

você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles são de Bujar do Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, equipe cruel. Na sede do Luzeiro. É na sede do Luzeiro. Segundo bregaço do Luzeiro. De volta aos bons tempos. Na sede do Luzeiro. Na sede do Luzeiro. Parece que você ficou com medo. Colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta. Chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar.

fazer parte dessa viagem. De volta aos bons tempos, na sede do Luzeiro. Na sede do Luzeiro. Na sede do Luzeiro. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Você gosta de ouvir e dançar. Que você ia voltar.

Sim.